Festa, o ritmo elétrico enche o campo de energético, agito frenético. Mina vidré em você, confesso te venero. Dança pra mim é o clima certo, gata te quero. A festa está agitada, levante sua mão. Convite não ramela nessa bela reunião. Gata seu corpo tentação, rosto perfeição. Desce até o chão, é o jogo da sedução. Está tudo em cima, mexe seu quadril. É tanta mina linda, adoro meu Brasil. No clube vejo várias Angelinas Jolies. O rosto delas me inspira minha vida aqui. Estou suave na nave, no grave de Javan. Sou atirador de ataque Top Gun. A noite ficou doida até o início da manhã. Ela virou fã, eu posso se atrair tipo imã. A pista está fervendo, vem se agitar. A pista está fervendo, vem se agitar. A pista está fervendo, vem se agitar. A festa está agitada, levante sua mão. A festa está agitada, levante sua mão. A pista está fervendo, vem se agitar. Se você quiser, sou o seu galã. Chega junto, tenha fé, mina guardiã. Graciosa na piscina, passando sandal. Cheirosa, maravilhosa, pulando carnaval. Te vejo há séculos no clube, chegou a chance. Princesa, eu sei que você gosta, flow excitante. Sem preguiça, maestria, oscilo, apavora. Embalos e sabá na noite, tipo John Travolta. Quero curtir e colocar ordem, Robin Hood. MG, persiste em São Paulo, Hollywood. Sem desaforo, só felicidade, sem crise. Verso glorioso, monstruoso, Aquiles. A pista está fervendo, vem se agitar. A pista está fervendo, vem se agitar. A pista está fervendo, vem se agitar. Se você tá mexendo, dá um pulo. A festa está agitada, levante sua mão. A festa está agitada, levante sua mão. A pista está fervendo, vem se agitar. Se você tá mexendo, dá um pulo. Quando a estrela vem, ninguém pode tirar. A história que o Bronx planta vem pra ficar. Pra eternizar e pegar, pode balançar. Ela sente o swag, move sem parar. Sente o hino na pista, tipo Barry White. Quero dedicar pra você, mina punchlines. Você brilha demais, parece um holofote. Entre todas é mais sexy, é mais top. Atitude intensa, plateia exaltada. Mexe o ombro, a ideia está consumada. Coloca o som no talo e pega a estrada. Ou pega o carro e para nessa festa badalada. E mamute silábica, impacto profundo. Som quente e o mais puro, estalo dos bumbos. DJ 1 fez a obra-prima, Van Gogh. Lovitch fez a bela rima, menina se envolve. A pista está fervendo, vem se agitar. A pista está fervendo, vem se agitar. A pista está fervendo, vem se agitar. Se você tá mexendo, a festa está agitada, levante sua mão. A festa está agitada, levante sua mão. A pista está fervendo, vem se agitar. Se você tá mexendo, deve continuar. Se você tá mexendo,